Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos no dia 5 de maio de 2011. E a dar início a mais um momento radiofónico aqui na sua Rádio Antena Web, a ter início às 20h30. Ora bem, hoje vamos trazer, como é habitual todas as quintas-feiras, temas raros de artistas bem conhecidos. Ora, os temas hoje não são propriamente raros, mas são raras as interpretações ao vivo. Vamos começar com uma dos Roxette que, em 2001, em Barcelona, interpretaram perante a plateia um tema de grande sucesso. Aliás, pode-se aperceber pela reação do público que o tema já deixava saudades. Listen to Your Heart, o tema que vamos ouvir dos Roxette, e é o primeiro que vai tocar na edição de hoje de Musicália, em que as raras versões são todas elas ao vivo. Hola. So how you doing? It's time to play a song from the 80s. When Marie was really, really young. I was even younger. Ao vivo também foram outros dois temas tocados e cantados, e que encantaram igualmente o público, quer em estúdio, quer ao vivo. Todos vibraram com Wonderful Tonight, o tema de Eric Clapton, que vamos passar a ouvir nos próximos minutos. Mas não nos vamos chegar por aqui, as baladas vão continuar na edição de hoje do Musicália para 5 de maio de 2011. Vamos ouvir os The Course, com Andrea Corr como vocalista. O tema Runaway foi tocado ao vivo em muitos espetáculos. Hoje recuperamos um desses exemplos ao vivo. Cada interpretação é única e esta versão acústica dá um toque ainda mais belo à melodia que se segue. Runaway dos The Course daqui a pouco, antes Wonderful Tonight, o tema de Eric Clapton. Say my darling, you are wonderful. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. Despedimos-nos com uma interpretação da norte-americana Tori Amos, que a 15 de outubro de 2007 interpretou, no estado da Filadélfia, um tema que é talvez dos seus mais conhecidos temas, Cornflake Girl. A música foi muito bem recebida, num espetáculo que incluiu muita coreografia, embora aqui pela rádio, como é lógico, não possamos aperceber-nos. Ou talvez, se tivermos em conta que a banda faz uma enorme introdução antes da própria música em si, poderá deduzir, calcular, que há toda uma coreografia por trás que alimenta esse ritmo e esse estender da melodia. Há também, claro, aquela curiosidade de a melodia entrar aos poucos e poucos até o público começar a reconhecê-la. Ora, é com este tema precisamente que fechamos mais uma edição de Musicália, edição número 211 para a noite de quinta-feira, dia 5 de maio de 2011. Vamos voltar a encontrar-nos amanhã, à mesma hora. Fique bem, boa noite e até lá! Such a privilege. Some of you know this, some of you don't. Tonight we are recording our first Legs and Boots show. And we were talking about where you're going to do this. And I said, well, give me some choices. And they said, well, you could do New York, Miami. I said, yeah, but they get everything. So let's think of something else. You know, it's like the Brady Bunch. Don't take this wrong, but Marsha got it all. And then everybody thinks Cindy was so cute. And you know what? That's who's running the White House. Hello. So there leaves Jan Brady. And I have something to say to you people. I always wanted to be Jan Brady, frankly. So I think you're pretty hot as Jan Brady. Now, some of you know, of course, these incredible guys up here with me. This is Matt Chamberlain on drums. Did you get your mojito? Is it good? Is it really good? Did they make a strong one? It's pretty strong. I want them to know, I mean, that's real shit. I mean, it's not like, oh, that's fake. That's not how it works around here. It's all real. Now, over here, this creature. This is Mr. John Evans on bass. And the multi-talented, multi-tasker, conga player guitar extraordinaire, Mr. Dan Phelps. Thank you. Choose to be all the while.